decolado, árvore leva. Excelente, 265, bom dia, contato radar, sobre para nível de voo 380, autorizado direto Eleva. Rio 380, autorizado por hoje Eleva, 62 aqui. Com 3890, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, a TRN 125, decimal 45. 126-8525-45, trans 3890, obrigado. Trans 3597, controle Salvador. Trans 3597, me escuta. 4567, contato radar, suba para nível de voo 360, voo direto Elefa. 360, direto Elefa, 3597. Solo, Xavier 6211, na ponte 5 para o presidente Rodar. Autoridade, chame táxi. Chama lá. Solo, azul 4201, farinha de táxi, 14 a bordo, 4 horas e 40 da economia, alterna Sierra Bravo, Sierra. Eita Índia, ponte espera 1895-1018, boa viagem, 4201. Direito. Clareza 2229, bom dia, sua identificação, autorizada a chegada à mar e reporte para a descida. Inicialmente uma tua chegada, passarei do 2229. Né, 6225, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 126.0, 2.2.2, bom dia. 10 para 2.4.2.0. Para o táxi 6211, PLT 129, alterna Guarulhos com 3 horas e 30. Táxi 1, Índia, ponto de espera, 18.95.018, boa viagem, o 6201, 6211. Afirmativo, grato, bom dia, obrigado. O breve do tempo. Deixa eu ir radial ideal de saída. Gente, pronto, corta. Do Salvador, Sierra November, Bravo X-Ray, nível inicial 220. Decola da 17 curva à esquerda no perfil da Momo, Cogba, Boy, direto. Aciona 5157 no transponder e o controle em 120.80. Passa 4 a bordo, ferramenta, táxi, decolagem, 14.1895, ajuste no 0.18 para a boleta. 865, vai de copa, prepare a água. Na borda leste, acabou 6865. Uma 2.8. 1.260.1.8, uma boa, 3.57. Fica de 0.0.629. Confirma o horário do plano. Agora de chat, eu vou checar no sistema e chamar o papo. 0.0.1, decolador 2.8, controle 2.0.8, boa. 208, obrigado, um bom dia, Zupa 209. O 4958 autorizado, direto de TAP, para interceptar a chegada da área. Controle Salvador, Azul 4201, na sua escuta, na antena dela. Azul 4201, contato radar, siga para nível de voo 320, via saída da área. E eu quero dar ela até o 320, sul 4201. 08229, autorizado ITAP. Cliente, ITAP da presente, 2229. Já na idade descida. Desça para nível de voo 050. O ajuste no 098, passarei do 2229. 050, autorizado, 2229. Quilômetro 6219, livre de decolagem, piscina 0, vento 0 graus, 0 na zona. Piscina 4201, autorizado, direto Leda. Roger Leda, azul 4201. Quilo lógica, confirme o pátio para ouvir? Decolada de 17? Salvador Ireci, uma centena, colando da 17, curva esquerda, no perfil da Momo, Cosmo, após direto. Se afasta na 307 até 180 milhas, onde modifica, segue visual 085. 5401 no transponda, controle 120, decimal 80. Ponto quilológico correto, estouramento táxi decolagem 4395018, boa viagem. Solo 0 360, vem o Peugeot 97, decola da 1-0, curva direita no perfil da Arbor Olhessa, 5166, transponde o controle 208. Realizado 360 com conta do 17, Arbor Olhessa com curva direita, 566, 208, com 8 metros. Falar sobre o prato 9. 093, tem 186 bordas, oceana Campinas, 3 horas, autonomia para o ataque. Uno Índia, ponto de espera 1895, 1800, por resto. Pátio Uno Índia, ponto de espera 1895, 093. Para ingressar no principal, o azul. Ok, já estima ingresso no principal. 2060, estou tímido, estou no 0, 1, 8, 29. Informa no localizador, 4958. Chamber 229, desça para 3.000 pés, estou time 1908, informe no localizador. Autorizado até 3.000, reporta localizador, passarei do 2229. Azul 2775, desça para 4.000 pés, ajuste o time 1908. 4.000, 1908, desfaz aqui. 1093, ponte 0-0, próximo. 1251, alterna, 13395, boa viagem. 2775, reduz a velocidade para 2109. 2513395, bom dia. Meu Bravo Vitor Tango, decolador 39, controle número 08, bom voo. Controle 1208, Bravo Vitor Tango. Controle Salvador, muito bom dia, preparador Bravo Vitor Tango. Calma, Bravo Vitor Tango, Santa Catarina, decolagem, tudo azul, conforme autorizado. Rua, conforme autorizado, Bravo, Vitor Tango. P275, voltando a separar o estacionamento, curva esquerda para 020, limite curso localizador. Direita 020, com limite para curso localizador 275. Azul 275, correção curva esquerda para 020. Certo, já está zero, está reduzindo a 1909-275. Utilizado 4958. Azul da 3958, estamos saindo na frequência 1-3995. 1895, obrigado. Atrás 2229, dos para 2000, a porta em localizador. 2000, a porta localizador, 2229. Atrás da Andrade, atenção, confirme se a condição de cruzar em 1-00 até 1-5000, instalador. Afirmativo, senhor, separado, soltado. Atrás do curso 1-0 para 4958. Azul 2775, para interceptar o curso localizador, curva direita para 060. 060, direita 2775. Uniforme Delta na escuta? Positivo, Alfa Uniforme Delta no escuta. Autorizado para finalizar reboque, chave 50. Ok, finalizar reboque no 28, finalizar 30. Sessão 5, volta para 2000-08. 2000-08, 2775. Estabilizado o final, 2229. Atrás 2229, chama o na frequência 1-8-2995. 2225, corpo. Então aí, bom dia, passarei do 2229. Passarei 2229, bom dia, fechou a aproximação, guarda a lista livre. Prossegue na sua escuta, 2229. Estabilizado no LF 275. A 2752, para 2010, aguardo para o tipo de comunicações. Sim, 2072. Ativo no 093, mantém posição. Azul 4958, solo 44, direito no 211. Fono 2, 1 decimal, fono azul 4958. Eu faço 5 reduz para 22 aproximação, achando que eu na frequência 1-8, 2-9-5. Como nós, pessoal, 5, 7, 7. Não, não foi 2-9 que chamou, não. 2-9, localizado pouso na pista no 0, vento 1-1-0 graus, com 8-9. Livre pouso no 0, 2-2-2-9. Salvador, bom dia, o azul 2-7-7-5, final de 8 milhas estabilizado. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, o andando fica livre. Continua a aproximação, vai ser até aqui. Bono 093, 56 a linha ainda, coloca em parada. Afirma, mais eu. Após o TR da passaria na final, a linha mantém o andando fica livre. Após a aeronave da final, a linha mantém o andando fica livre. Um abraço, o Vagano Cusano 1-0, agora do lado lá do lado do Sino, o Sino é o 3-4. Recife 973, recife autorizado, 330, autorizou 97. Decola pressão no 0, primeira curva esquerda, Fiuca, Jama, Maracaju. Controle Salvador, 1208, transponder 5426. Alfa Juliette, remota no 4. Alfa Juliette, remota no 4, 2229. Salvador, azul, alfa de bom, de alta, finalizou a bolsa de 28, obrigado, bom dia. Ciente. Livre pouso, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 8-9. Livre pouso, azul 2-7-5. Chegou 1-0-9-3, decolou 4-8, controle 1-2-0-8. 2-0-8. Salvador, gol 1-0-9-3. Gol 1-0-9-3, contato radar, decolagem, subavia saindo da aba, para a linha 360. Arbor 360, 0-9-3. Já não é Utilizado em LF X-Ray, Gol no 649. Gol no 649, está em torno da frequência 198, você vai mais 5. Gol no 895, obrigado. A Lima tem após a passagem, ou 865? Mas eu estou saindo, chamo o centro de recurso na frequência 126.0, Fernanda 28.8. 120, hora do jogo 8, braço controlado, braço controlado. São guarda, pista livre. Continua agora bem patronagem. Azul 2775, eu coloco corrigindo solo 50, direito no 211. Direito no 211, esse não é no 2775, bom dia. Bola 093, 203, Alerta. Alerta, 093. 865, vento no 20 graus, no 09, livre de colagem no 0. Livre de colagem no 0, bom, 865. Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, é 775, bom dia, lugar. No 865 do colo 52, controle 120, decimal 8. 08, colo 865. No 649, livre pouso, vento 120 graus, 119. Colo 0, autorizado pouso, voo 1649. Controle, colo 865, voa. Colo 865, contato radar da colagem, suba a vista da arma 0-0-3-0. 3-0, via. No 649, solo 54, direito no 211. Direito 211, agora no 649. Salvador, o gol no 649 livrou, bom dia. 29, Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette parou meia dúzia, no gol no 649. Lofto Alfa, bom dia, seu nome é escritório de Chumataki. Deixa eu ver, Lofto Alfa, 08. Observe banho da Gol ingressando via Juliette. Após o mesmo, táxi autorizado em frente até a ponta de espera da 10 via táxi na Índia. Táxi espera da 10, turno no 895, quem negar o 0 no 8. 08, após a passagem do Gol pela táxi Juliette. Salvador, Eltan, Aiden, Hotel. Segue aqui o hotel, prossiga. Bom dia, autorização de terremoto 13 para a ponte número 9, mais principal. Portão 3 para o portão 9, é isso? É, terremoto 13, terremoto 13, mais principal para a ponte 9, mais principal. Estamos aqui com o hotel seguinte, remoto no 3 para o portão 9, autorizado, chame no 0. E 5963, bom dia, linha decola piscina 0, vento 1, 10 graus com 8 nós. Toma 865, chama Centro Recife, na frequência 120, decimal 0, até na 128, decimal 8. 260, 288, boa. Nossa, livre táxi, a bota para ingresso no pé. Uno, 10 grau, com 10 nó. Gente, o Oscar aguarda a coordenação com o controle. Quando na Vapá já autorizava o ingresso na 35, reporta cabeceira. Vai cortar. Rio 5973, decolou 03, controle 1208. 1208, 5973, bom dia. Livre ingresso, Golf do Oscar, reporte cabeceira. Reporte a cabeceira. B73, bom dia. Rio 5973, contato radar, decolagem, sobre a vista da PUCA para nível 330. PUCA sem restrições, nível 330. Possibilidade de voarmos a presente direto ao Jamo, por gentileza? Direto Jamo, agradece o 5973. Bom dia. por aproximadamente 10 milhas. Isso, Velasco 3, C3, C3. Golfo livre de colagem 35, vento 110 graus, 119. Golf Kilo Oscar, decolou 07, controle 120, décima 8. 208, Golf Kilo Oscar. Controle, tá passando, Golf Kilo Oscar. Abatão, Golf Kilo Oscar, contato radar, decolagem, se devia sair da mão, para nível 100. Sai da Momo, tá livre a sessão no 00, confirma? Esclarece aqui, Momo, no início, tá pra NG1 no 00. Ok, vai acender uma centena, Golf Kilo Oscar. Esclarece, como possível, confirma o estado para todos. De pouso 1116, Golf Kilo Oscar. Os clássicos da Ferradina 1116. Controle, o Golf Kilo Oscar, solicita a mudança de regra, senhores, a presença, nossa radial será 317, apenas 3 graus de esquina. Abatango, Golf Kilo Oscar, plano modificado, 1009, confirme o nível final. 1105. Ele mantém o nível 105, autorizado direto de esquina. Direto de esquina, Golf Kilo Oscar. 5973, sobre o centro Recife, na frequência 126.85, até na 126.45. 525-45, Rio 5973, um bom dia. Tchau. Solo. Sim, clareza 1.